Bom dia, mãe. A senhora viu meu tênis? Tava aqui no quarto. Caramba. Segunda-feira, feriado. Sem sol pela manhã e meu carrinho chama pro rolê bolado. Tô inspirado vendo o vídeo da Zuyork. Já liguei os meus irmãos no grupo, já dei o toque. Ninguém respondeu, acho que hoje é só eu. Então vou fazer o meu em casa que eu não vou ficar. Já avisei meus passa que vou colar na praça. Vambora, o tempo passa e eu vou ver no que é que dá. Cheguei com pé na lixa, focado ali na sessão. Daí cola um playboy, me para e pede atenção. Tirei o fone pra ver o que é que passa. Todo desconfiado pergunta se eu vendo a massa. Vê se pode, nem dei trela e vi a onda. Saindo do seu carrinho ouvindo o ponte da estrona. É da vida, acontece. Já voltei pra minha linha e o rolê prevalece. Esqueci a vela, borda seca, levei uns vácuos. Já tá enchido o saco, esse excesso de buraco. Aqui tá ruim de rolê, tá foda, pensei no fato. Juntar aquelas moedas perdidas lá no meu quarto. Fiz a interna com aquele potinho azul. Já era, dei uma passagem, vou colar em Caruaru. Daqui a uma hora, se pá, eu tô na Eutep. Um estilo de vida, sem espaço pra modinha. Amor e união se definem em quatro rodinhas. Ouvindo Easy E, pesada trilha sonora. O pique é foda, e nem tão cedo eu vou embora. Vários moleque, várias linhas e alguns gap. Vou tentar minha preferida, flip de back, nem vou subir pra pista que é longe pra caralho. Trouxeram o corrimão da jazz, vou ver o que é que sai. Sem tempo observado e um bolo na água gelada. Vi os local da praça mandar mais pesada. As trick foda, né? Fiquei cabreiro. Sala de grind deslizando o trilho inteiro. Levantei pra uma sessão. Resolvi descer a avenida pra colar na estação. Mandei o que eu quis, cansei, tô satisfeito. Se a polícia nem passasse, seria meu dia perfeito. Me atrasou, né? Normal, vou acelerar. Tenho que ir rapidão, o último busão vai passar. Consegui, quase perdi, sentei bem cansadão. Lembrei que tinha que terminar umas produção. Dentro do busão, várias ideias na cabeça. Que esse rolê daria um rap, né? Com certeza. Thank you.